não pode dizer que o rap deixou de lutar por um dia melhor. Vai dizer o que disser, dizer o quê? Só não pode falar que aqui ninguém não lutou. Eu sei que a fé do meu povo não morreu. Cada suspiro dado eu desabafo, entendeu? A gente quer melhora no decorrer da vida, mas é foda ter que lutar contra esses carniça. Quer me calar? Porque cê não aguenta a verdade. Quer me calar? Porque cês são os bandos de covarde. Agora é tarde e eu não fico de toco. O sistema quer me calar, então costura minha boca. Meu rap não é diferente dos mano lá do sul. Também mostro a revolta aqui do povo tucuju. No making off da vida, o filme não traz legenda. É um macete pra aprender a conviver com as diferenças. O clima tá tenso, parece dia de caça. Mó desgraça que nem dá vontade de sair de casa. Pra onde que eu olho é confusão, desacerto, protesto, assalto, velório, enterro. No batuque do terreiro vai acionar o guerreiro. Vai fazer levantar até meus mano que morreram. Não vou olhar pra trás e nem perder as esperanças. Vou soltar o grito que tá entalado na garganta. Repressão não adianta, minha rima te espanta. Quero receber o troco e vocês pagar a conta. Desculpa aí sistema se eu peguei pesado. Quer me ver preso, então prova que é desacato. Vai falar o que quiser, falar o que quiser. Só não pode dizer que o rap deixou de lutar por um dia melhor. Vai dizer o que disser, dizer o quê? Só não pode falar que aqui ninguém não lutou. Não é tinta vermelha na camisa, é nós na febre quando vou. Quando vou cansar de narrador, de falar de um sentimento alimentado por terror. Por vocês eu tava morto, vivo pelos squashes. Empunhos, o microfone, ideias que desconhece. Coquetel molotov, rima de efeito moral. Gás lacrimogênio, repressão verbal. Transita as margens de uma sociedade. Gangsta sou eu porque narro a verdade. Por ironia do destino, vocês criaram um monstro revelado, discriminados, que agora estão prontos. Revolucionar, defensor de uma causa. Paz pro povo, gueto pede, abaixa as armas. Se a gente chegou aqui porque tem um propósito, ressocializar vidas vencidas em depósito. Então, não seja um bonequinho impulsionado pelo crime. Por não ter leitinho de trombar com o tiozinho na saída da bodega. Sangue no olho, mela na mente, gatilho aperta na lei de Deus. Pode perdoar seu nome, felizmente. Antes dela tem a lei dos homens, julgar ou não julgar. Não ficou pra mim, canto pra ver se um dia se muda esse fim. Vai falar o que quiser, falar o que quiser. Só não pode dizer que o rap deixou de lutar por um dia melhor. Vai dizer o que dizer o quê? Só não pode falar que aqui ninguém não lutou. Não lutou. Eu sei que a rua cobra gente 24 por 48. Já fui cobrado, velho, já senti o gosto de perder um mano tipo assim, bem novinho. Ainda me lembro da gente na praça tomando um vinho. Em meio a tantas lembranças, saudade vem. Somente um rap de responsa pra me fazer bem. Por isso que eu me identifico com esses cara que usa o zabarreto e gosta de meter as cara. Que não abera mesmo quando é criticado. Sobe no palco, respira fundo, manda um recado. Infelizmente muita gente não entende que o rap só passa o que acontece com a gente. É. Tem repressão pra toda parte, fica ligado mano, o mundo é covarde. Te dão as armas, grana, as drogas, muita mulher. Mas quando vem cobra é tua alma que eles querem. Quantos moleques já perderam a vida na quebrada por uma discussão qualquer? Vai pra vala, é mais um mano morto, outro mano preso. Família destruída, é nós que paga o preço. Pois é, mundão tá foda e ninguém se importa. Quando eu mais precisei, bateram a porta. Me deixaram lá, trancado feito um animal. Agora vou sentir a minha repressão verbal. Vai falar o que quiser, falar o que quiser. Só não pode dizer que o rap deixou de lutar